Bang. Eles querem sempre mais, até eles conseguirem Gangsta Hit. Isso é Gangsta Hit, Joe. Não é Gangsta Shit. Isso é Gangsta Hit, Joe. Não é Gangsta Shit. Hey, bang, bang. Se não é parte do jogo, então bang, bang. Se não é parte do jogo, então bang, bang, bang, bang. O gangsta real está acima da lei. Eles são os reis, elaboram as próprias leis. São mais perigosos que Scarface. Cuidado pra não ser a bola da vez. Não, não existe prisão ou crime pra quem é integrante desse time. Juízes, promotores, todos são comprados. Quando os gangsta hit são investigados, eles que determinam a aparência do ladrão, a forma da notícia que tá na televisão. Deuses do poder, nada pode deter. Não existe um herói para nos defender. Praticam atividade regular. Nesse grupo qualquer coisa se legalizar. Não metem consequências como Al Capone, Costelos e Coleone. Isso é Gangsta Hit, Joe. Não é Gangsta Shit. Isso é Gangsta Hit, Joe. Não é Gangsta Shit. Hey, bang, bang. Se não é parte do jogo, então bang, bang. Se não é parte do jogo, então bang, bang, bang, bang. O gangsta real está acima da lei. Lucram milhares e milhões, yeah, em vários tipos de transações. De bingo a banco, caça-níqueis fazem parte das operações. Polícia, política e a força nacional. Tem capanga se livrando de lixo no quintal. Quem não entra no jogo é denunciado. Fica calado se não é finado. Pra eles não tem crise financeira. O dinheiro público paga a brincadeira. Hey, hey, não medem consequências como Al Capone, Costelos e Coleone. Isso é Gangsta Hit, Joe. Não é Gangsta Shit. Isso é Gangsta Hit, Joe. Não é Gangsta Shit. Hey, bang, bang. Se não é parte do jogo, então bang, bang. Se não é parte do jogo, então bang, bang, bang, bang. O gangsta real está acima da lei. Oh, oh, oh, oh. Esse é o reino do tempo moderno. Eles são velhos reis dos tempos medievais. Só que mais refinados e lucram demais, hey. Oh, oh, oh. Esse é o reino do tempo moderno. Eles são velhos reis dos tempos medievais. Só que mais refinados e lucram demais, hey. Say gangsta hits, don't gangsta shit. Say gangsta hits, don't gangsta shit. Hey, oh oh oh oh, hey, oh oh oh. Gangsta hits, don't gangsta shit. Say gangsta hits, don't gangsta shit. Hey.